toda vez eu me entrego e sempre me dou mal. Você só pensa no adulto. Acaba entrando no seu jogo. Rael Mix das Produções é sucesso. Os nossos corpos se completam mesmo estando longe. Em pensamento eu vou te buscar. Dá calafrio, um arrepio ao lembrar seu cheiro. Pela porta do quarto entrar, sinto silêncio, um vazio, bate o desespero. Não vejo a hora de você voltar. E no espelho ainda tem escrito em vermelho: dentro de um coração tô indo embora, pra nunca mais voltar. Foi tão difícil suportar a dor de ouvir o seu adeus. Seu adeus. Eu não vou mais chorar. Eu sei você quer me amar. Eu vou deixar o tempo te mostrar que o seu amor sou eu. Eu não vou mais chorar. Eu sei você quer me amar. Eu vou deixar o tempo te mostrar que o seu amor sou eu. Sou eu. Walter Melo. Walter Melo. Rael Mix Crisel, o jovem das produções em Bom Jardim. Manda açaí e pimenta. Ai, tá dedo, hein? Não mudei de cidade, nem de telefone, só escolhi ser feliz. O mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já pirei, me apaixonei perdidamente. E o que eu sei é que daqui pra frente vai ser nossa cidade. Das produções é Banda, sucesso. Açaí e pimenta. Ai, tá dedo, hein? Não mudei de cidade, nem de telefone. O mesmo endereço, o mesmo DJ Rael Mix. Seta pra cima, DJ. Manda aqui. Vamos pra cima. Chorei quando você se foi, nem olhou pra mim. Meu mundo caiu, pois você me traiu. Eu não te quero mais. Hoje estou feliz. Encontrei quem me quis. Ver você nunca mais. Não, você riu de mim quando eu vivia todo largado, todo humilhado de par em par. Mas hoje quem sou eu, vendo você? Olha quem falou de mim. Manda beijo, olhado, beijo. Vejo você, toda acabada, ainda bota a banca. Sua vida caiu, porque se iludiu. Agora você viu quem errou. A vida quem te mostrou. Não se maltrata o amor. Ele jamais vai fazer tudo que eu fiz com você. Vê se pensa na vida, sua bandida. Você riu de mim quando eu vivia todo largado, todo humilhado de bar em bar. Mas hoje quem sou eu, vendo você? Olha quem foi. Expressão, o jovem das produções em Bom Jardim. É Banda VIP, está de volta! Às vezes penso que você não liga pra mim e choro quando você não está aqui, porque eu sei que estás com ela. Já não sei viver assim. Eu não consigo um minuto só te esquecer se estou com ela. Estou pensando em você, mas o que eu posso fazer? Se tenho filhos, não posso largar tudo, como eles vão me ver. Eu não queria ser apenas um lance seu, um passatempo, mas veja o que aconteceu. Eu me apaixonei, mas o que vou fazer se eu já não fico sem você? Big Soul, saudade 3D, DJ Patrício, DJ Guilherme, DJ André do DJ Patrício, DJ Guilherme, DJ André do Comércio. É Banda VIP, está de volta. Rael Mix Pressão, o jovem das produções em Bom Jardim. Vamos pra cima. Rael Mix das produções é sucesso. Você veio pra me fazer feliz, a minha vida alegrar. Seu do fruto do amor, para sempre vou te amar. Menina, criança linda, de um amor tão bonito, a vida te fará feliz. Vou te amar. Expressão, o jovem das produções em Bom Jardim. Vamos pra cima. Bora pra cima! Bem que eu te avisei pra não abusar, pra não maltratar o meu coração. Com tantas pancadas não aguentei, fugi de você, ficou na solidão. Não se finja de vítima, não chore agora. Não sou mais de você e vê se não implora. Receba seu castigo, chegou sua hora. O bobo de outro tempo fugiu, foi embora. Oh, é você que perdeu, que o tempo me deu. Hoje novo amor, é apanhe calado, feito desgraçado, mas tudo passou. É você que perdeu, que o tempo me deu. Hoje novo amor, é apanhe calado. Tudo passou.

Expressão, o jovem das produções em Bom Jardim. Vamos pra cima. Manda açaí e pimenta. Ai, tá ardendo, hein? Na sua ausência, outra pessoa se fez mais presente. Na sua indiferença, um outro alguém fez mais questão que a gente. Eu só queria um pouquinho de atenção. Eu só queria segurar a sua mão. Ser o motivo do seu sorriso, mas não. Não se cobra a atenção de quem quer amar. É se dar sem esperar. Mas você mudou. Nosso amor espiou. Expressão, o jovem das produções em Bom Jardim. Da 007. Vamos pra cima. Bora pra cima! Quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Olha você me ligando e passando mensagens. Se não ligasse, eu iria ligar. Mas esperei a tua reação. A verdade é que a noite passada ficou tatuada em meu coração. Você fez de um jeito gostoso, o teu cheiro ficou em meu corpo, em minha boca. O teu gosto, o gosto do mel, o cheiro da rosa, ai, ai. Tocando em meu corpo inteiro, os teus dedos adentrando em meus cabelos, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Pensei que cê fosse embora, eu não tive resposta, mas quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Que é isso, menino? Você veio do céu. E Expressão, o jovem das produções em Bom Jardim. Mix das